Sejam bem-vindos ao vosso Contos de Contar, ao vosso, ao nosso, ao Deus, quem quiser ouvir. Eu sou a vossa amiguinha, Trica. Pois é, voltamos com um novo programa, com muitas aventuras, mundos novos por descobrir e amiguinhos por conhecer. Vamos a isso? Vamos lá! Multiplicar? 2 vezes 2 são 4 e 4 vezes 4 dá 6. Boa! Matemática. ajuda-nos a crescer. É tão bom contar, é tão bom aprender. Todos os anos, na primavera, os bichos da floresta reuniam-se para realizar uma corrida. Corujão era o juiz e Bambi o seu assistente. Tudo começava com o Corujão a ler o regulamento. Faz 2 anos que uma corrida se efetuou entre um coelho e uma tartaruga. A corrida que hoje vamos realizar é comemorativa desse acontecimento. E o vencedor foi o coelho? Não, senhor. Quem venceu foi a tartaruga. Toda a gente sabe desta velha corrida. Entre o coelho e a tartaruga é sempre muito discutida. O coelho já não liga, pois é rápido demais. Silêncio! Os concorrentes não podem dar palpites. Prestem atenção ao regulamento que vou continuar a ler. Esta corrida é aberta não só aos coelhos e às tartarugas que queiram participar, mas também a qualquer outro bicho da floresta, desde que não seja nem muito grande, nem muito pequeno e tenha 4 patas. Bom, mas comecemos pelo primeiro inscrito, Jorge o Castor. Ele terá de cavar um túnel e fazer todo o percurso debaixo da terra. Só porque sou bom cantador, não devo ser obrigado a correr debaixo da terra. Protesto, não aceito. E alguma vez alguma tartaruga foi o primeiro numa corrida, fui a contar do fim. Última rir é quem ri melhor. Para com a discussão. As regras estão feitas de acordo com a habilidade de cada concorrente. Senão, o mais rápido chegaria sempre primeiro. E agora calem a boca. Vou continuar a ler o regulamento. O segundo candidato inscrito é Flor, o gambá. Ele deverá correr de costas e não se distrair no caminho para cheirar flores. Mas que coisa! Toda a gente diz que eu passo a vida a cheirar as flores, mas eu não me lembro de alguma vez o ter feito. Tu também nunca te lembras de nada. Mas desta vez toma atenção e não te distraias no percurso. Silêncio! O terceiro candidato é a tartaruga, que por ser o mais lento de todos os bichos e além disso ainda trazer a casa às costas, vai partir com 100 metros de vantagem. É o mais lento dos animais e ainda tem a lata de dizer que ganhou uma corrida ao meu bisavô. Pela primeira vez, penso que o coelho de tambor tem razão. De facto, meu juiz Corujão, acho muito estranho que me considere o animal mais lento. Afinal de contas, toda a fama das tartarugas vem do facto de termos vencido em tempos um coelho numa corrida. Isso é o que vocês dizem, mas nós, coelhos, afirmamos o contrário. Nada de discussões entre os concorrentes. Regras são regras e regras não se discutem. A tartaruga cumprirá, pois, com o que foi estabelecido. Está bem. Não vamos brigar por 100 metros a mais ou a menos. Tanto faz como tanto fez. Os candidatos seguintes são os 4 irmãos Esquilo Cara Branca, que deverão correr segurando a cauda uns dos outros. E enquanto o juiz Corujão verificava se os concorrentes obedeciam às regras, o seu assistente Bambi explicava a Tambor. Tu, Tambor, como és o animal mais rápido da floresta... Mais rápido eu? Ora, Bambi, tu corres muito mais do que eu. Talvez, mas eu não participo na corrida. Sou apenas assistente do juiz. Dizia eu que tu és o mais rápido. Sou eu o mais lento. Não foi a tartaruga que disse ter ganho uma corrida ao meu bisavô. O que ela diz não me interessa. Foi decidido pelo regulamento que tu deves correr com um peso às costas. Tenho uma ideia. Posso levar uma pena muito grande e colorida. Até ficava mais bonito. Não querias mais nada. Vais é levar o teu irmãozinho às cavalitas. Isso não é apenas um peso às costas. É um castigo. O meu irmãozinho é uma peste. Prepara-te, vá. O Corujão vai dar a partida. Atenção. Todos os concorrentes aos seus lugares. Vou fazer um último aviso. A corrida consta de uma volta à floresta e termina quando chegarem de novo ao ponto de partida. Os participantes colocaram-se conforme as indicações recebidas e, nesse momento, o Corujão baixou a bandeirola de partida. Todos começaram a correr. Pelas pela cauda, uns aos outros correm os estilos como um gato, como um castor, por entre Bambi seguiu os competidores para fiscalizar se todos cumpriam o regulamento. O primeiro a ter problemas foi Jorge, o castor, que aparecendo inesperadamente à superfície, disse a Bambi: tenho um problema dos diabos. Porquê é que estás a suar tanto e tão atrasado? Não posso continuar a cantar. Este bocado do percurso não é da terra, é de pedras. Tenho os dentes duros, mas não tanto que possam cavar as pedras. Como assistente do juiz, determino que corras à superfície até passares o terreno pedregoso. Depois, continuas a cavar o túnel e a correr dentro dele. Obrigado, Bambi. Já vou indo. Mais adiante, Bambi foi dar com os quatro irmãos de Quilo, Cara Branca, a discutir. Cada um queria ser o chefe e ir à frente. Eu devo ir à frente porque sou o mais velho. Eu é que devo ir à frente porque sou o mais novo. Eu devo ir à frente porque sou o mais rápido. Eu é que devo ir à frente porque sou o mais lento. Mas Bambi sugeriu: deixem-se de discussões, pois estão a perder tempo. Afinal, podem todos ir à frente, um de cada vez e depois trocando de lugar com os outros três. Os esquilos gostaram da ideia e retomaram a corrida. O corredor que Bambi encontrou a seguir foi o Flor. Tinha de ser. Então estás aí a apanhar flores em vez de correr. Sabes bem que gosto mais de apanhar flores do que corridas. Mas tens que ter espírito esportivo. Não estraga a brincadeira. Afinal, tens muito tempo para pensar em flores. Está bem, Bambi. Convenceste-me. Vou correr. Mais à frente, Bambi viu uma cena esquisita. A tartaruga estava caída de costas e o Tambor e o irmão estavam parados a olhar para ela. Até que Tambor perguntou: como é que conseguiste cair dessa maneira? Ai, tropecei na raiz de uma árvore. Ah, eu vou ajudar-te. Eu também ajudo. Nem penses nisso. Fica aí às minhas cavalitas. Não podes desobedecer às regras da corrida. Ah, e será que está no regulamento que vocês me podem voltar? Deve estar. De costas no chão é que tu não vais poder correr. Vá, vamos lá, vá. Tenta firmar as patas da frente do chão que eu empurro deste lado. Vá. Vá, força, vá. Parece que agora vai, vá. Força, está quase. Ai. Pronto. Ai, obrigada. E agora, adeus e cada um por si. Bambi correu para ver quem iria chegar em primeiro lugar. Pouco antes da meta, viu o Tambor e o irmão começarem a discutir. O mais pequeno apiara-se das costas do irmão e protestava: daqui para a frente, tu é que vais às minhas cavalitas. Isso é impossível, sou muito pesado para as tuas cavalitas. Quero vencer pelos meus próprios meios. Deixa-te disso, ainda és muito pequeno. Já sou suficientemente crescido para poder contigo. Sobe imediatamente para as minhas costas, senão ainda acabamos por perder a corrida. Olha, a tartaruga já aí vem. Sobe tu para as minhas. Teimoso. E enquanto os dois irmãos coelhos discutiam, a tartaruga ultrapassou-os e cortou a linha de chegada. Tinha ganho a corrida e todos aplaudiam. Em segundo lugar chegou Tambor, que finalmente convenceu o irmão a ir de novo às suas cavalitas. O Corujão, como juiz, entregou uma taça de ouro à tartaruga, dizendo: eis o prémio para o vencedor. Não, senhor, não posso aceitar. É que no meio da corrida sofri um acidente. E se o Tambor não me tivesse ajudado, eu nunca teria ganho. Por isso, acho que o prémio deve ser para ele. Ah, não posso aceitar. Chegaste primeiro, por isso a taça deve ser tua. Podes aceitar, sim. Pelo menos uma vez os coelhos poderão dizer que ganharam uma corrida a uma tartaruga. De novo, desta vez a tartaruga venceu. De novo, como sempre fez, pois não correu. O coelho bem ligeiro, porém nunca esperto, e vai primeiro sem que o outro chegue perto. A tartaruga ganha sempre no final, por muita esperteza, por bem ou por mal. Outra vez a hora certa, nossa tartaruga certa, e é o figurão da festa, na corrida da floresta. Vem mestre papagaio, devagar, de pé no chão, muito contente da vida, cantando a sua canção. Crupac, papac, quem passa? É o rei que vai à caça. Crupac, papac, quem passa? É o rei que vai à caça. Papagaio louro, vale um tesouro, papagaio real, toca o birimbau.

papagaio, feliz, cantou, pulou e dançou. E aprendeu a lição que a vovozinha ensinou. Preste atenção, meu netinho, hoje você aprendeu. Cada qual tem que falar com a voz que Deus lhe deu. Deixe o gatinho miar. Miau. O cachorrinho latir. Au, au, au, au, au. Deixe a vaquinha mugir. Ah. E o passarinho cantar. Mas cuidado com o leão. Ele pode atrapalhar. E pronto. O nosso programa hoje acabou. Mas volta para a semana. E eu volto com ele. Portanto, espero que com esta semana vos corra bem, que tenham boas notas na escola e se portem muito bem. Beijinhos e abracinhos. Tchau!